para ti, Senhor Jesus. Desse perdão maravilhoso, dessa graça, desse amor incondicional que alcança você. Senhor, tu és maravilhoso. Feche os seus olhos e contemple o Senhor.